me beija logo. Quem vive de orgulho morre de saudade. Quem deixa pra depois perde um momento sério de se viver. Mas que besteira, ninguém nunca te contou que o tempo não espera. Que no meu coração o amor não tira férias. Será, sei lá, sei não, prefiro nem saber. Se o amor é menos que eu penso ou mais do que parece ser. Assim, ó. Então eu digo, tô bem, na verdade não tô não, eu só quero seu amor. Seja meu. Então eu digo que tô bem, na verdade não tô não, eu só quero seu amor. Contou que o tempo não me espera. E no meu coração o amor não tira férias. Será, sei lá, sei não, prefiro nem saber. Se o amor é menos que eu penso ou mais do que parece ser.